Autorizado conquista da presente 5489. Ó, brigadão, 5489. Cara 5, portão 11, puxa acionamento. 3805 no 11, irá aguardar, temos um Airbus Atang já iniciou no 9, o TAN 3805, aguarde. Vai aguardar então. 262, decolado ao Zona 3, o controle agora 198, boa viagem. 198, um bom trabalho, TG. Que o Airbus da companhia me chama para o táxi, tem livre, se tiver acionamento, chame táxi. Mas se eu puder, né, porque o Saulo está livre, eu puxo o acionamento, vou lá para cima. 247-4199. Controle Salvador, passaria do 2262. Do final para o ILS. 4, complete o alinhamento, a Foz tem a decolagem autorizada, dá 1-0, vento no 2-0 graus, 1-5 nós. Ok, a linha decola da 1-0, gol 1-9-2-4. Sente, aguarde. O 2226 submantém inicialmente o 050, tem o traço da à frente no mesmo perfil. Confirmado, 2262, 5000 pés? Positivo. 7. O trip 5626, voo Duna da presente, 2000, livre leste, em forma estabilizada. Voando Duna, 2000, reportará estabilizado, trip 5626. O 5489 submantém inicialmente o 080. 080-5489. O passarei do 2226 sob vetor, voe com a proa 200. O passarei 2226, limite desta proa, posso cruzar o 090, voe direto destino. 7, esquerda, proa 200. Ao estabilizar, pode ele confirmar novamente? É, suba para o 260 e o limite seria, posso cruzar o 090, direto destino. Afirmativo, 200 após 060, direto destino, 2262. Positivo, curva esquerda na 200, tem o tráfego agora, posição de 12 horas, 6 milhas, cruzando 070. É, está curvando, 2262. O Gol 1600, chamando Recife agora, 12685, tem um bom pouso. Estabilizado, ILS da 10, Oceano RM 320. 2186, tem bom pulso. 286, obrigado, boa tarde. O TRIP 5626, livre LS para 2000, informe estabilizado. Livre LS para 2000, reportará estabilizado, TRIP 5626. O Azul 4161 desce para 3000 na proa de Duna, em redução para 1970 nosso. 3000 para Duna, reduzindo 4199. Controle, o Gol 924 decola, passa 2600. Quem confere o 924 na Puca, suba 350, vigilância. 350, 924. Te aguarde, pista livre, o 6320, Boeing da Gol já iniciou rolagem, o ajuste 1015. Consegue, aguardando livre pouso, Oceaner 6320. Salvador, 1-1-1-394, no gate, para puxe acionamento. 394-05 irá aguardar. Assim que o Airbus da TAM passar a retaguarda, coordenem com a equipe de solo sem livre, possível acionamento no 05, e chame para o táxi. Chamarei, coordenarei para o táxi, vou treinar o táxi. Para o táxi, TAM 3144, tem 34 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando de altura. Não copiei o POD, confirme. 134 agora. Copiado, via Passiono Índia e Alfa no ponto de Sistema Torre, frequência 18 decimal meio, gol, o TAN 3144. Contato via Passiono Índia e Alfa, 3144. 3805, tem livre para o SPEC, também tá. Tá iniciando, TAN 3805. Falou, Oceaner 6305, tá no 03, autorização para Guarulhos, boa tarde. Boa tarde, Oceanair 63, 15, Guarulhos 360, aguarde, cópia. Qual a saída prevista, senhor? Saída da El Leda e após o Leda Bidev. El Leda Bidev, obrigado. Alfa Vitor Juliette, prossegue o número pés via corredores, o Alfa Vitor Juliette. Sub, mantenha 200. 200, 5489. Trip 5626, torre 186, Pomposo. Torre 186, trip 5626. Autorizado ILS pro 4196. Positivo, 4196. Porém, mantém 3 mil pés, está autorizado a interceptar o ILS. 3 mil, autorizado ILS, 4196. O trip 5626. Continue na aproximação, o ajustando 0 no 5 e aguarde liberação para o pouso. Prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre para o pouso, trip 5626. Paulo Salvador, boa tarde, a Xané 6320, livrou minha pescoça. Xané 6320, solo 219. 5626, avistado, está livre o pouso na 10, vento no 20 graus, 12 nós. Livre pouso para o trip 5626. Recife, aguarde copa número 2 para copiar. Nós já temos autorizado o nível 350. 350, positivo. O Cenar 6320 já na Alfa, irá manter a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, a Cenar 6320. O Cenar 6315 para Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decola pista 10, a curva é à direita, saída da Eoleda e após Leda Bidev. O controle opera em 199 decimal 8, aciona 5410 no transponder, potência. E autorizado 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita após, saída da Eoleda Bidev. 198 é o controle e o transponder 5410, obrigado. Está em ponte para a descida. Sub, mantenha 045. Azul 4116, para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 4119. Escola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. O controle Salvador opera em 119 decimal 8, aciona 5407 no transponder, potência. 350, Abrusque 58, Pucaru, curva esquerda após, controle 19 decimal 8, transponde a 5407. Correto, quando pronto seu posicionamento, informa o gate. Tá no 7. 07, sim. O Sinair 6320 irá aguardar antes da Juliette. Conforme escolhido anteriormente, aguarda antes da Juliette, o Sinair 6320. Salvador Alta 3205 para táxi, 177 a bordo. Autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Copiado, TAM 3805, tem táxi autorizado via Pátio 1, Inter Alfa, e no ponto de espera, Samara Torre, frequência 118, decimal 6. Autorizado, táxi Pátio Inter Alfa, ponto de espera 286, obrigado, bom dia. Chama Recife agora, 1288. 1288, decimal 8. Acelero 2262, obrigado. 489, chama o centro Recife, 1288. 5489? Chama o centro Recife, 1288. 1288, boa. Vamos Romeu, alça autorizada, longa final da 110, informe visual com campo. Pousada 117. Positivo, prossegue então na presença da proa da rotatória. O azul 41 no meia, torre 18-6, tem bom pouso. 18-6, obrigado, bom domingo. Cruzando a 3.000 pés, Juliette Nebraska. Que livre frequência para a coordenação local, Juliette Nebraska. Livrou trip, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa, reportará antes da Juliette, 5626 da Juliette. 1-1-6. Continue na aproximação, aguarde pista livre, as duas da TAM já iniciou rolagem. O ajuste é 1-0-5. Positivo, aguardando pista livre, o azul 4-1-9. 6320, táxi Juliette, da área remota 1-3. Juliette, remota 1-3, o Chanel 320. Torre Altan, 3205.0, pronto. Mantenha o ponto espera, TAM 3205. Mantenha o ponto espera. O 4-1-6, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0 para o 4-1-6. 1-9-0 após 3h24, espera, campo de neve. Sobe? 1-9-0. 190, copiado. O Gol no 394, observando o ingresso do Oceaner, após, prossegue Pátio Uno, Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama a torre, frequência 118, decimal 6. Deixa, observando o tráfego, Pátio Uno, Índia Alfa, torre 72, Gol no 394. O trip 5626 vai dar passagem ao banheiro da Gol e após vai prosseguir via Juliette, que é remoto no 4. Juliette vai dar passagem para o Gol após o 4. Lima, aqui, Lex 3, Salvador. Reporte iniciando, atingindo uma centena para o lançamento. Controle Salvador, boa, o TAM 3144. Boa, 3144, Momo 370, vigilância. Subi para 370, TAM 3144. Gol no 333, Recife, 1251. Vai, 51, vou na 333. Que vamos lá, São José, volta do 7. Ok, Oscar, torre agora 18-6. 18-6. Controle Salvador, o TAM 3144 pode voar direto para o TI. Aguarde coordenação. Obrigado. Corre aqui no robô. Separa a coordenação com tráfegos em Feira de Santana. Boa. Kilo Romeu Oscar, chame na final da 1-7, está autorizado a encurtar mesmo. Sempre chamará a final da 1-7, Kilo Romeu Oscar. Aprovando o corredor Sarlago. Positivo, aguarde a transferência junto à torre, Juliette. Guardando para a torre. Quatro anos no meia, no solo 127, com solo agora 219. 219. O TAM 3805, livre decolagem da 1-0, vento 1-30 graus, 1-12 nós. Decolagem da 1-0, TAM 3805. Torre o Gol 1-394, espera da 1-0, TAM. 1-394, alinhar e manter a 1-0 após o TAM. Mas o TAM ali mantendo 1-0-1-394. 05 decolou aos 28, controle 19-8. 19-8, boa tarde, são 3-8-0-5. Puta, prossiga. 4-1-6, prosseguir, via Juliette até o 08. Via Juliette até o 08, 4-1-6. Dael 340, vigilância. Dael 340, tá 3-2-0-5. O senhor confirma, tá presente, vamos, Dael? Autorizado, Dael. 3-8-0-5-1-0. 3-1-4-4, Recife, 1-2-6-8-5. 3-6-8-5, boa. O meu Oscar, livre pouso na 1-7, o vento é 1-1-0 graus, 0-9 nós. Livre pouso na 1-7, o meu Oscar. Positivo, 1.500 pés ingressando via corredores. Charlie, que sou eu, SN 0223, dá presente. O Romeu Charlie, que sou eu, copia o controle, SN 0123, firmando 0223. Livre a decolagem da 1-0, vento é 1-4-0 graus, 1-0-9. Semi torre 18-6. Alfa Vitor Juliette, chamará a torre 18-6, Alfa Vitor Juliette. Quilo Romeu Oscar no solo aos 31, frequência livre no corte. Torre Papa Tango Alfa Vista Juliette, na rotatória, tem um Alfa Vista. Sente Alfa Vista Juliette, curve agora à esquerda e chame na final da 1-7. Chamará na final da 1-7 o Alfa Vista Juliette. 394, decolado aos 31 no controle 198. Yes, 394. 394. 394, conforme autorizado, vigilância. Yes, 394. Pode voar, Dael? Pode. Yes, pode, Dael, 394. Vitor Juliette, livre pouso, não, no 7, o vento é 130 graus, 10 nós. Livre pouso, alta Vitor Juliette. Firma, 120 graus com 9 nós. Salvador, o Oceanário 62, Luna, está no 150 para prosseguir. 62 e 90 para prosseguir a descida, sentido a Romeu. Ok, identifique, deixe se manter 0,50 na maré. 0,50 na maré, 62 e 190. Recife agora, 1251. Recife 1251, tá? 3205. Identifique, desce, mantenha 060. Eu, Charles, que foi, vou na porra da rotatória, da presente. Tchau, convite, Juliette, solo aos 36. Autorizado, Black Track, táxi pra 44. Recife, Uno 251, bom voo. Ok, 251, obrigado, Pernambuco. 6210-2000, livre LS, forma estabilizada. 1000, livre LS, reportarão estável, 6210. Salvador, Oceano 6395, está no 03 para o Puxa Bega Sanatã. Desautorizado, sem táxi, Oceano Juliette, Alfa Victor Juliette. Three visual com campo? Afirmativo, Romeu Charles, três visual. Torre 18, meia dúzia. 86. Observador, muito boa tarde, eu estou passando o Romeu Charles X-Ray. O Romeu Charles X-Ray, chame na final da 17. Para a final da 17, X-Ray. Controle o Lima Kilo X3, está pronto para o primeiro lançamento. Eu digo frequência para atualização com trânsito com o setor, o Lima Kilo X3, reporte para a nova ascensão. É, X3. Para o táxi, eu vou chamar a minha 3.5 com 170 moda, nossa autonomia. 4 horas. Ao tema Galeão. Taxi Engen Alfa, ponto espera com a torre, frequência 198, decimal 68, né? E Alfa, 18, ponto espera, obrigado. Para 3.000 pés. 3.154, desce para 3.000 pés. Kilo Serra Lima, uma boa tarde, aguarde. Qual você pode esperar? Ascensão 20, Lima Kilo X3.